meu bem? Se eu te amo tanto, dói demais meu coração. Eu estou sofrendo nesta solidão. Não sei por que fui me apaixonar. Agora eu estou tão sozinho, somente a chorar. Você não tem pena do meu pranto, porque, meu bem, se eu te amo tanto, dói demais meu coração. Estou sofrendo nesta solidão. Não sei por que fui me apaixonar. Agora eu estou tão sozinho, somente a chorar. Meu bem.